frio em minha alma. Te convidei pra dançar, a tua voz me acalmava. São dois pra lá, dois pra cá. Meu coração traiçoeiro batia mais que um bongô, tremia mais que as maracas descompassadas de amor. Minha cabeça rodando rodava mais que os casais, e o teu perfume gardenia. E não me perguntes mais, a tua mão no pescoço, as tuas costas macias, por quanto tempo rondarão as minhas noites vazias. No dedo um falso brilhante, brincos iguais ao colar, e a ponta de um torturante, um band-aid no calcanhar. Eu hoje me embriagando de uísque com guaraná, ouvi tua voz murmurando, são dois pra lá, dois pra cá. Berro pelo aterro, pelo desterro, berro por seu berro, pelo seu erro. Quero que você ganhe, que você me apague. Sou seu bezerro, gritando amante. Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de terã. Qualquer coisa, você já está pra lá de Marrakech. Mexe qualquer coisa dentro doida, já qualquer coisa doida dentro mexe. Não se aveste não, baião de dois, deixe de manhã pois. Sem essa aranha, nem a sanha arranha o carro, nem o sarro arranha a Espanha. Nessa tamanha, esse papo seu já está de manhã.